Rimas programado. Revolucionárias. Nunca solitárias. A cena tá formal. Deus me guie, ilumine esses versos, que toque o coração do inocente ao mais perverso. Não sabemos e fazemos, percebemos e tememos, e sabendo refazemos isso até morrermos. Uma história fracionada, agora uma verdade. A profecia da oca, da tribo, cidade. Nos tornamos outros seres. Aonde foi parar nossa humanidade? Mais no bolso e na bolsa, mais que cabe na boca. Venda só por mais e depois não compre outra. Cantamos e pintamos, matamos e roubamos, clonamos e voamos e não sabemos aonde vamos. Nossa terra reivindica o que é dela por direito. Isso tudo indica orgulhoso sem respeito. Cultivamos nossa mente obcecados pela fração, fascinados pela descoberta que julgamos criação. Ser humano, homem, humanidade, destruindo o planeta, consumismo e vaidade. Tantos passando fome e obesidade, droga escraviza e mata. A sociedade governante omite e some. Só a maldade mentindo e escondendo de todos a verdade. Ser humano, homem, humanidade, destruindo o planeta, consumismo e vaidade. Tantos passando fome e obesidade, droga escraviza e mata. A sociedade governante omite e some. Só a maldade mentindo e escondendo de todos a verdade. Construindo é obscuro, pega limpo e joga sujo. Cave não tapa furo, destruindo o futuro. Nossos semelhantes com medo distante, motivos o bastante. Queremos o restante, consumimos até sermos consumidos. Até que não reste nenhum único habitante. Bate, não acha que apanha e nunca pega manha. Descobre, cria estranha, velocidade que não acompanha. Erra mais que acerta, guerra existe uma certa. Com medo prende mais que liberta. Seu legado é uma terra deserta. Ser humano, homem, humanidade, destruindo o planeta, consumismo e vaidade. Tantos passando fome e obesidade, droga escraviza e mata. A sociedade governante omite e some. Só a maldade mentindo e escondendo de todos a verdade. Ser humano, homem, humanidade, destruindo o planeta, consumismo e vaidade. Tantos passando fome e obesidade, droga escraviza e mata. A sociedade governante omite e some. Só a maldade mentindo e escondendo de todos a verdade. Respeito, pés no chão. Vai na paz, encara esse mundão.